até BH, após direto Trive, após Pira, Pirassununga. Acionado 5557 com 198, controle 1903. Bono 0 no 3, no portão 04, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 0 ou no 2. Vai chamar. Romeu Oscar, reporte ponto ideal de descida. Mike Bravo, uniforme, Centro Recife solicita que mude o código transponder para 5561. 561 acionado, Bravo uniforme. 729 para o push acionamento no Gate 6. Meia dúzia está autorizado, web 5729, chame táxi. Autorizado, tomará táxi 5729. Solo Gol no 755, push back acionamento, portão 8. Autorizado, Gol no 755, chame táxi. Mandará o táxi, Gol no 755. Oceaner 6311, Centro Recife, na frequência 126.0, alterno 28.8. Centro Recife agora, 126.0, alterno 28.8. Recife 1260, 128.863, 21. TAM 3628, autorizado 2000 pés, final ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 pés, estamos estabilizados, TAM 3628. Vitor Índia Juliette. Ingresse nos corredores visuais, mantenha 1.500 pés. Ajuste em Salvador, 1012. Reporte Paripe. Ingresse, 1012. Prove os corredores, reporta lá Paripe e Vitor Índia Juliette. Confirme POB, Vitor Índia Juliette. Confirme. Ciente, 07, copiado. Controle, Gol 1395, velocidade boa e TAP. Afirmo, PROD TAP no 395, descida até o 050. 050, PROD TAP. Papa Romeo Charlie, Charlie Sierra, chame agora Centro Recife, frequência 133.25, alterna 1288 para serviço de alerta. Acionado com 143 a bordo, autonomia 23 e 20, Altaína Guarulhos, pronto, táxi. 1395, está autorizado a descer para 3.000 pés. Autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado. Segue tráfego da TAM. Posição de 12 horas, 1.5 milhas, cruzando 3.000 pés para 2.000 pés. Airbus 319. Afirmativo. Approach, ITAP descendo 3.000, informará estabilizado. ILS X-Way 10395. Mike Bravo Uniforme, agora na frequência do Centro Recife, 133.25. Alterna 128.8, Mike Bravo Uniforme. 325, alternando 288, Grato, Bravo Uniforme. 66 a bordo, 3 de autonomia, alterna Campinas. Taxi autorizado, parte principal, Juliette Alfa. Ponto espera peixe no 0, torre 1.86. Ajuste no 0, 1.2, bom voo e boa tarde, gol no 755. Obrigado, Pátio Juliette Alfa, ponto espera 2.86, gol no 7. Boa tarde, 3325-1288, obrigado, até a próxima. Tango, prossiga. Lima Tango, no pátio 4, pronto para a copa. Acionar a nossa próxima de golfe, colocão. Quando eu vá até o farol e retorno, outro Lima Tango. Afirmo. Final, reduza para aproximação, torre 1.8, decimal 6. Redução, torre 8.6, obrigado, até já. Controle aqui do Tango Romeo, no trajeto do farol. Aqui do Tango Romeo, informe seu estimado de pouso. Confirme. Estimado para o pouso. 1.857. 1.929. 1929, copiado. Papa Tango, Kilo Tango Romeo. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, mantendo 1500 pés com proa Nordeste. Na presente, tem frequência livre para a coordenação. Kilo Tango Romeo, chame para o regresso. Ciente do tráfego, frequência livre para a coordenação, chama para o regresso. Kilo Tango Romeo. Alô, boa tarde, São 3628, aproximação para no zero, baixar trabalho. Boa tarde, São 3628, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Opa 04, serviço radar terminado sobre a posição Conde, mantenha o 090, chame o controle Aracaju, 120, decimal 3, rumba 04. 1203, vai chamar, rumba 04. Convido para o Vitor e Juliette, tem condições de informar, as condições meteorológicas aqui do setor de Paris, tem alguma informação? Vamos questionar a torre. A única informação que a torre nos passou foi chuva leve no final da 17. Porque aparentemente está aparecendo que tem uma formação chuva ali no setor de Paris e rotatória. Gente, estamos questionando a torre e já passaremos a informação. Controle, TAM 3190, informação é a Romeu. 3190, aciona identificação, chegada a Mari, desce, mantém o nível de voo 060. 060, identificou, chegada a Mari, TAM 3190. Controle, muito boa tarde, é o TAM 8002, a informação é a Romeu. TAM 8002, boa noite, aciona identificação, chegada a Bom, desça e mantenha o nível de voo 040. Identificou, Bom, 040, é o 8002. O gol 395 na proa 078, prodo externo devido à formação, cara. Salvador, muito boa tarde, web 5729. 1395 copiado, livre desvio de formação, reporte estabilizado na final, desça para 2.000 pés. 2.000, livre desvio, reportará estabilizado, 395. Salvador, boa tarde, web 5729. 29340, sube e mantenha, contato radar na decolagem, saída da EL. Dael, poderia voar Dael, 5729? Pro de Dael. Perdão, Dael, 5729. Romeu Oscar, desça em condições visuais. Quilo Romeu Oscar, não há tráfego conhecido no setor a informar. Reporte cruzando 2.500 pés, Quilo Romeu Oscar. O Vitor Índia Juliette, ao controle. Opa. Eu informo que a torre nos confirma chuva leve no final da 17, porém o tráfego anteriormente da Oceania, no nível 070, pediu subida devido a formações. É a única informação que eu posso passar para o senhor. Negativo, não vai dar para passar aqui, só vou andar para o de Paris, aqui está melhorando as condições. É. Gente, Hotel Lima Tango, observe o Mike Eco Delta, assim que o mesmo livrar o caminho, tá livre até o ponto de espera. Reporte para ingresso. A linha mantém, pistão no zero. A linha mantém, no 755. São 3628, solo 00, no 219, boa tarde. 219, 3628, boa. 3628, livrou? 628, boa tarde, Taxi Via Alfa, reporte, corrigindo, tá livre, Juliette, portão 10, portão 10, tá 3628. Alfa e Juliette pro 10, 3628. Atingindo 2.000, pode baixar até 1.600. 40 visuais com solo, comandante. Afirmativo. A critério. Grato. No 3, boa tarde, mantenha o ponto espera. Mantenha. Bom, no 755, livre decolagem, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 109. Livre decolagem, no 755. Estabilizado o ILS da pista 1-0. Torre agora no 8.6, 1-3-9-5. 118.6, muito obrigado. 3190, devido informações, atua agora 050. 050, ciente, livre de informação 390, em caso de falha de comunicação, reassuma a navegação pro ADTAP após o término do desvio. Após o término, a pro ADTAP 3190. Torre Salvador, gol 1395. Gol no 395, vento no 30 graus, 109, livre pouso, pista 10. 130 com 10, tem o livre pouso, gol 1395. Gol no 755, da colada 03, controle 1998, bom voo. 98, grato, boa. Hotel Lima Tango na escuta. Juliette ingressou proa do. Ingressou no corredor Interlac, proa de da rotatória. Sente, Vitorinho de Juliette. Como que eu só autorizo a decolagem do senhor com o rádio funcionando perfeitamente, ok? Mike Eco Delta. Gol no 755, suba ao nível 400, saída da EL, contato radar na decolagem. Quanto se der saída da EL? 400 na EL, no 755. 390 pro a correção, deixa até o 050, 3190. Reporte ao término do desvio. 050, reporte ali na proa de Itapetã, 3190. Webjet 5729, agora com o centro Recife, 1-3-3-25, alterno 1-25-1. 3-3-25-1, grato, boa tarde. Batista, Vitor, Interjuliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Vitor, Índia, Juliette, agora com a torre 118, decimal 6, para ingresso, circuito de Bravo. 2, 2, 6. Romeu Oscar, cruza o nível, correção, cruza 2.500, frequência livre para coordenação, quilo Romeu Oscar. Poste 2 milhas fora. Vou passar a 2 milhas fora da nossa sete, Juli. Desça até o nível de voo 050, chegada bom, fiação e identificação. Identificou, até o 50, web 6722. Papatango, Atalimatango, fora do sol. Gente, Atalimatango, decolado ao 05, aguarde transferência. A 05, aguarde transferência, Limatango. Vou no 395, solo 05 no 219, boa tarde. 1219, vou no 395. Solo gol 1395, livrou a pista. 395, boa tarde, táxi via Alfa, reforça da Juliette para ingresso. Taxi Alfa, reporta da Juliette para ingresso 395. 3, livre da colagem, piso no 0, vento no 20 graus, 089. Livre da colagem no 0, voa no 0, no 3. Vai manter 500 pés, ingressar no axé por Itapuã, até o Farol da Barra, na escuta, permanente esse controle. Gente, hotel Lima Tango, verifique transponder, não recebo seu alvo no radar. Hotel Lima Tango, 500 pés, linha do litoral, na escuta permanente do controle. Permanente, estou confirmando o seu controle, agora já recebeu o seu transponder? Agora estou recebendo. Está o hotel Lima Tango, grato. Confirme para a torre. É o Mike Eco Delta que está chamando aí. Ok, informo que eu não estou recebendo. Vou tentar fazer uma ponte para ele e crescer na final da onda 7 agora, torre. Apenas reportar estabilizado, tá? 3190. Objeto 5729, centro Recife agora. 133 decimal 25, chame. Olhinho 1998, bom voo. 198, gato, boa tarde. É o 1013, também está recebendo a aeronave, hein, Mike Eco Delta. Ok, sim. É, só confirmando, Mike Eco Delta, eu vou transmitir às cegas, ok? O senhor mantém a posição. Após a passagem do Vitor India Juliette na curta, o senhor será autorizado a alinhar e manter o 17 para fazer um novo cheque rádio para a possibilidade de o problema ser no ataque suiósico, ok? Caso negativo, o senhor vai ter que retornar para o pátio. Vitor India Juliette tem livre pouso, pista 17, o vento 1-0 graus, 08 nós. 1-0 graus, 08 nós, disposição 17, o Vitor India Juliette. 060, chegada a Mário, qual o pequeno desvio à direita pro 070, aproximadamente 10 milhas. Ciente, livre desvio, após término do desvio, informe este controle em caso de falha, pro ITAP. Ok, após o desvio, reporta o controle, em caso de falha, voa ITAP, 4224. Controle Salvador, gol 1013. Gol 1013, suba ao 360, contato radar na decolagem, saída da EL. Da EL, acendendo 360, 1013. Controle, gol Romeu do 2, boa tarde, formação Romeu. Vamos fazer um cheque na cabeceira 17, ok? Tá livre o senhor ingressar na cabeceira 17, alinhar e manter e fazer uma nova chamada. Vitor India Juliette, solo 09, autorizado backtrack, negativo ingresso ainda na Axway Oscar para o PAD 4, ok? Aguarde a passagem do Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, o... Corre, boa tarde, Golo 925, ponto, espera da 10, pronto. Boa tarde, Golo 925, Alinda, cola pista 10, vento 120 graus, 08, nós. Alinda, cola da 10, Golo 1925. Gente, então vai descer e manter o 040, livre de Gil. Esquerda, 190, atinge e mantém o 040 no momento. O 00. Então 3190, livre o 050 para 2000 pés, desça com a razão máxima. Descendo, então 3190. Está exatamente na táxi e Oscar para eu fazer um check se o senhor vai, se eu vou receber sua transmissão? 325, boa. Ah, ok, obrigado. Azul 4234, reassumindo pro ADTAP. Sede azul 4234. Pro ADTAP, descida ao 050. Tá, pro ADTAP, descida ao 050, 4234. E Vitorinha Juliette, obrigada pelo teste. Recebi clareza 5, obrigada. Boa tarde. Tráfego na sua posição de uma hora. A 1 ou 3 milhas, cruzando agora 3 mil pés para 2 mil pés, é o Airbus 320 da TAM. Provavelmente o senhor vai efetuar uma órbita sobre Duna para perder altitude. Pode ser na presente posição, porque em Duna não vai dar. Sim, está autorizado. Covando à esquerda então, 360 pela esquerda, outra 8002, mantém o 040. Sim, Matil. 3190, está autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2409, reduzindo. 1602, reduza para 2209 para o sequenciamento. Reduzindo, 120, todo meu no 2. O Índia November Alpha está autorizado, voo local, sobrevoo ITGL em Valença, 1000 pés. Decola da 17 com curva direita, corredor Axé, após corredor Caixa Pregos, aciona transponder 0141, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. 1198, 925, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol 925, cruzando 1500 na Gol, Gole. Saída Gole, mantém o perfil da saída, contato radar na decolagem. Perfil da saída, 925. Ajuste no 012, bom voo e boa tarde. Dois, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, pode voar na proa externa. Negativo, o tráfego que o precede na aproximação está passando duna. Gente. Livre órbita, para sequenciamento, então 8002, curve agora à esquerda, proa 270, limite 7 milhas nessa proa. Esquerda 270, 7 milhas na proa, desce para 3 mil pés. 8002 ATA. Webjet 6722, vetor para sequenciamento. Direita pro 245, limite localizador. Ok, o ministro vetor, pro 245, o limite é o curso do localizador Webjet 6722. A5. Localizador vai interceptar o Glide, está 3190. 3190, complete final, torre agora 118, decimal 6. Muito bem. No ponto médio da 10? A gente já ultrapassou. Já ultrapassado, mais tempo delta. Tráfego rumo oposto, mantendo 1000 pés, é o tráfego do Hotel Lima Tango, Alfa Sierra 50, fica atento ao mesmo, Lima, Papa Mike. Oposto, mantendo 1000 pés, é um Alfa Sierra 50. Fique atento ao tráfego, Lima, Papa Mike. Tensa 3190, continue a aproximação, aguarde eixo livre. Guarda livre, tá 3190. Tá 8002. Azul 4234, reduza para 200 nós. Esquerda, proa 010 para o sequenciamento. Ok, reduzindo 200 nós, esquerda 010, 4234. Mantém 50? 4234, desse mantém o 040. 040, 4234. Sonamento táxi decolagem, bom voo e boa tarde. November Alpha. Puxa-me agora um 3325, gol 10 no 3. 3325, boa. Controle, Mike Eco Delta, boa tarde. Mike Eco Delta, corredor forte, mil pés. Afirmo. Na escuta permanente do controle. Na escuta, Mike Eco Delta. O azul 4234, para o localizador direita, proa 060, reporte estabilizado. 060, autorizado o X-Ray, reportagem estabilizado, 4234. 4234, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, 4234. O Webjet 6722, curve à esquerda na proa 220, limite permanece lock. Esquerda 220, permanece lock, limite para o Web 6722. Afirmativo, está autorizado 3 mil pés. 3 mil Web 6722. O gol 1 no meio no 2, desse mantém o 050 na chegada, Mari, reduza 220 nós para o sequenciamento. Ele é para 050, já mantém 320 nós, gol no meio no 2. Azul 4234, reassuma a navegação, proa de Duna, autorizado final ILS X-Way, segue tráfego da TAM, posição de 12 horas, 10 milhas, mantendo 2 mil pés. Ok, pro de Duna, autorizado ILS, Azul 4234. Pode para ingresso, fixa no site. Vai estabilizar, o TAM 8002. 8002, complete final, agora 14198, decimal 6. 186, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Atene Matango. Retornando o farol da Barra para Salvador. No momento, através do bairro da Pituba. Ciente, Atene Matango, reporte farol de Itapuã. Voltar a farol de Itapuã, Matango. Webjet 6722, reduza para 190 nós. Vetor para interceptar o localizador, esquerda 160. Esquerda 160, reduzido para 190, Web 6722. O gol 1612, espaço vetor para o sequenciamento, esquerda pro 095. Esquerda pro 095, gol no 62. Controle, Bombatango, Lima, Sierra Eco. Lima, Sierra Eco, prossiga. Controle 290, para ser transportado, como fica de 10 graus, na esquerda, de informação. Livre de Gil, Lima Sierra Eco, na escuta do controle Salvador. Corrigindo, vão ser graus da direita, posicionando a formação e permanecendo na escuta, Lima Sierra Eco. Ciente, 20 graus à direita. 6722, pode interceptar essa proa? Autorizado, 6722. 6722, sim. 8-0, via Pêsulo 1-7, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Vida Gole, transição Ofito, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5006. Autorizado Brasília, nível 380 via Upslo 17. Decora da pistão no zero com curva direita. No perfil do Gole, transição Ofito. 198 controle, 5006, transponder para 3567, chama para o pushback acionamento quando pronto. Cliente, correto protejamento, TAM 3567. Obrigado. Jet 6722, autorizado 2 mil pés, reassuma a navegação, pro Adiduna. Jet 22 no localizador, descendo para 2 mil. 4234, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 4234.